Tudo em paz com você? Está firme com Jesus? Firme na rocha? Glória a Deus, aleluia, como é bom estarmos aqui na casa do Senhor. Esse culto das oito é um culto muito especial, é um culto onde nós percebemos a presença de Deus de maneira assim muito particular, muito única, não é verdade? É um culto diferente dos outros, né? E é um culto que na nossa igreja aqui, ele acabou pegando, né? Quem é assíduo aqui, assíduo no culto das oito? Levanta a mão. Ó, todo domingo você está aqui. Estamos juntos. Você está aqui todo domingo, você me vê todo domingo. Amém. É um culto muito especial. Acordar e vir à casa do Senhor, começar a semana da melhor forma possível, é algo muito bom, muito bom. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Você que está recebendo essa palavra online, fique conosco até o final, seja bem-vindo. Quero compartilhar com você uma pequena porção da palavra, mas que nessa semana falou ao meu coração de uma maneira especial. Marcos capítulo 2, nós vamos ler apenas o verso 21 e o verso 22. Marcos 2, 21 a 22. Feche teus olhos, vamos orar primeiro. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, queremos te agradecer, porque sabemos que ela será como uma semente para o nosso coração. Oramos, ó Pai, para que o Senhor ministre sobre nós, fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, Espírito Santo, que, ó Deus, o Senhor tenha liberdade nessa hora para ministrar ao coração da sua igreja. Pai, e que o nosso coração seja como uma boa terra para receber, para frutificar, ó Pai, da semente, ó Deus, que será, ó Deus, semeada no nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos do Senhor. Em nome de Jesus nós assim oramos. Amém. Amém. Marcos capítulo 2, versos 21 e 22. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Irmãos, eu estava pensando nessa palavra, e ela tem um contexto específico aqui, nesse capítulo 2, o Evangelho segundo Marcos, mas eu estava pensando nessa, e daqui a pouco a gente vai ver esse contexto, mas eu estava pensando nessa palavra essa semana, de como Deus se revela ao nosso coração, à nossa vida, de maneira nova todos os dias, de como ao longo do tempo, ao longo dos séculos, Jesus, através do Espírito Santo, ele sempre tem uma revelação nova, uma direção nova para nós. Ele sempre nos leva a um caminho de renovação. E como muitas vezes nós não recebemos o que Deus tem para nós hoje, porque estamos pensando em estruturas de ontem. Estamos oferecendo para Deus estruturas velhas, estruturas de ontem, quando na verdade Deus tem uma revelação para hoje, para nós. Quando Deus quer fazer algo novo, nós precisamos apresentar vasilhas novas. Lembra da história de Eliseu e da viúva? Que a viúva estava com uma dívida grande, a ponto de perder os seus filhos, ela vai procurar o profeta Eliseu, e a Bíblia diz que na medida em que vasilhas eram apresentadas, o azeite era derramado, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, capítulo 4, e diz que o profeta pediu, aliás, a viúva pediu mais uma vasilha, e quando ela pediu mais uma, havia acabado a vasilha, e ao mesmo tempo o azeite parou de derramar. O azeite só parou de derramar quando as vasilhas acabaram. Isso significa que enquanto houver vasilhas vazias, o azeite é derramado. O problema nosso, irmãos, é que não é a falta de vasilhas. O problema nosso é que às vezes nós queremos usar vasilhas antigas para um azeite novo. Não cabe. Não tem jeito. O que Deus nos pede são novos odres, para que Ele derrame ainda mais, para que Ele nos encha ainda mais, para que transborde ainda mais. O problema é que nós estamos com odres velhos, querendo vinho novo. Nós estamos pensando em odres velhos, mas em busca de vinho novo, querendo que Deus nos dê uma revelação, querendo que Deus renove a nossa vida, buscando de Deus uma palavra, mas os nossos odres são velhos, e não cabe. Irmãos, há uma palavra de renovo em toda a Bíblia. Deus está se revelando de maneira nova, de Gênesis a Apocalipse. Em Jesus nós temos o ápice dessa revelação, mas se você continuar lendo os textos da Nova Aliança, ou a maneira como o Espírito Santo se revela no Novo Testamento, você vai perceber que é uma maneira completamente nova do Antigo Testamento. Deus foi se mostrando, Deus foi se revelando ao povo, aos poucos, e essa palavra, essa promessa de revelação, ela continua conosco ainda hoje. Vou te dar apenas dois textos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, Paulo, ele nos dá esse entendimento. Ele diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Está falando de coisa nova, está falando de coisas maiores. E um texto que é uma citação do Antigo Testamento. Ele pega uma palavra que já havia sido liberada, e ele está dizendo: olha, ainda não se viu, ainda não se imaginou, ainda não se percebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. O mesmo Paulo em Efésios, no capítulo 3, no verso 20, ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Você crê nisso? Agora, a impressão que eu tenho é que às vezes nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos. Quem é você hoje e quem era você no início da sua conversão, por exemplo, se você está já num tempo de caminhada com Deus? Será que você cresceu na fé? Será que o azeite sobre a sua vida continua sendo derramado? Ou será que parou? Parou, mas não parou por falta de azeite, parou porque as vasilhas estão velhas, porque as vasilhas, eu estou querendo que Deus derrame um novo azeite, mas eu estou apresentando a mesma vasilha, e Deus tem muito mais, irmãos, para derramar sobre nós. Deus tem muito mais sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu não estou falando de outra revelação, eu estou falando de uma revelação nova. Não é outra, entenda isso, não existe outra revelação, a revelação é Jesus, ponto. Não existe outro sacrifício que tem que ser feito, não existe inventar a roda, ninguém está dizendo assim: ah, vamos inventar a roda. Não, a revelação está aqui, a palavra está diante de você, mas essa mesma palavra, ela pode ser tocada na sua vida de maneira muito diferente, de maneira nova. O problema é que nós nos acostumamos com isso. Eu sinto que às vezes não há, por nossa parte, um desejo de algo mais. Nós nos apegamos aos rituais, nós nos apegamos às rotinas. Eu falei aqui já, eu sou um cara de rotina, eu gosto de rotina. E às vezes eu preciso me forçar para quebrar algumas coisas. Mas nós nos apegamos aos rituais, às rotinas. Tem que ser daquela forma, daquela maneira, tem que ser daquele jeito. Eu me lembro uma vez, eu pastoreava a igreja no Rio, e eu me lembro uma vez, na igreja nessa igreja especialmente, não era uma igreja grande, era uma igreja de pequeno, médio porte, e esse era o meu primeiro ano ali, e tinha um negócio na igreja que às vezes, quando você tinha no domingo, final de campeonato, o pessoal chegava atrasado, e tinha um monte de tricolor na igreja. Tinha uma galera que torcia assim para o Fluminense, naquele lugar era específico, isso. E naquele domingo, tinha, se eu não me engano, Flamengo e Fluminense, era um final de campeonato. E isso já tinha acontecido outras vezes, eu imaginei, o povo vai chegar atrasado. Falei, vou mudar o esquema hoje. Irmãos, eu abri o culto e comecei a pregar. Abri o culto, tivemos uma música e eu comecei a pregar. O culto começava, se eu não me engano, 6 horas ou 7, eu acho que era 6, por isso pegava o horário. 6:10 eu estava pregando. Quando o povo começou a chegar, eu percebi que eles esperaram acabar o jogo para vir. Então eles começaram a chegar por volta de umas 6:20. Quando começou a chegar, eu já tinha pregado. Já estava pregando, estava no meio da pregação. Ninguém entendeu nada, achou que o culto estava acabando. E aí chegaram para mim e falaram, pastor, o que aconteceu? Quando eu cheguei, o senhor já estava pregando? Pois é, querido, você estava esperando uma estrutura antiga e eu resolvi mudar. Eu resolvi começar pelo fim hoje. Nunca mais fiz isso, mas aquele dia foi um dia específico. Eu acho que eles nunca mais esqueceram aquele dia. O fato é que nós nos acostumamos a colocar Deus numa caixa, sabe? E dizemos assim para Deus, o senhor só pode falar dessa forma. O senhor só pode agir dessa maneira. Como se Deus estivesse refém, irmãos, dos nossos padrões. Isso às vezes acontece na vida da igreja. Deus quer se revelar hoje para você no mesmo culto das 8, mas de uma forma diferente, de uma forma nova. Mas a questão é, qual é o tipo de vasilha você está apresentando para receber esse azeite? Imagine uma igreja como essa, irmão, 129 anos. É fácil entrar numa rotina, é fácil entrar numa estrutura que roda muito bem certinha há mais de 100 anos. É fácil para você que é membro dessa igreja esperar que os cultos sejam da mesma forma todos os domingos. E eu não estou dizendo que a gente tem que ficar inventando. Mas eu estou dizendo que o meu coração precisa estar cedendo para que Deus fale comigo no dia de hoje, num culto normal como esse. Num momento de música normal, eu sei, vão cantar 2 músicas no culto das 8. Eu já sei quantas músicas vão cantar, mas eu vou para esse momento de uma forma diferente. O meu coração está sedento. Eu preciso que Deus ministre ao meu coração, fale conosco, fale comigo, me dê uma direção. Eu estou aqui para servi-lo, para adorá-lo, para recebê-lo de uma forma única, como talvez eu nunca recebi antes. A nossa disposição, irmãos, precisa ser como a disposição de Caleb, que estava lá já nos seus 80 e poucos anos, e quando ele se depara diante da terra, e Josué, e ele está dizendo assim, e ele vê que agora a terra que havia sido prometida, ela precisaria ser conquistada. E ele diz assim para Josué, olha, eu estou com a mesma energia como de 40 e tantos anos atrás. É a mesma energia, eu vou lá e vamos conquistar essa terra. Eu estou com o mesmo espírito de tantos anos atrás. Irmãos, a presença de Deus ela não pode ser algo normal para nós. A presença de Deus ela não pode ser algo corriqueiro para nós. Uma ideia de que Deus está presente num ambiente como esse tem que nos fazer tremer o espírito, sabe? Tem que arder o nosso coração. Senão, nada disso aqui nos diferencia, por exemplo, de um bom cinema, onde não há interação, onde não há expectativa, onde você até sabe como vai acabar o filme que você vai ver. Se você é como eu, você adora filmes repetidos. E eu choro na maioria deles. Esses dias estava vendo um filme que eu já vi há muito tempo, muitas vezes, aquele O Extraordinário. Estava no final do filme já, e eu consegui chorar em 5 minutos que eu estava vendo o filme, sabendo o que ia acontecer. Eu sou assim. O fato é que a presença de Deus, ela não pode se tornar uma mesmice para mim. Ela não pode ser como algo que sempre eu estive, sempre eu convivi. Eu preciso me apresentar como um odre novo para receber um vinho novo da parte de Deus. Em Marcos capítulo 2, Jesus tem vários embates. Desde o início do capítulo você vai perceber Jesus tendo embate com os religiosos. Aliás, religiosos perturbaram a vida de Jesus. Ele teve vários embates com eles. E no capítulo 2 de Marcos, você tem alguns, por exemplo, lá no início do capítulo 2, você vê Jesus tendo um embate porque ele havia liberado uma palavra sobre um paralítico, ele curou o paralítico e ele diz assim, antes de curar, ele diz, os teus pecados são perdoados. Meu Deus, houve uma crise ali. Depois ele senta à mesa com publicanos e pecadores, os fariseus estavam ali para vê-lo e criticá-lo. E especialmente aqui nesse contexto, quando ele fala essa palavra sobre o remendo e sobre o odre velho, quando ele fala essa palavra, ele está tendo uma discussão sobre jejum. Ele é questionado sobre o jejum, sobre a prática do jejum. O jejum, irmãos, é uma prática bíblica, legítima. Mas na lei havia um único jejum anual, que era no dia da expiação, onde o povo, eles eram tomados por uma profunda tristeza. Sabe o que os escribas e fariseus fizeram? Eles acrescentaram à lei a tradição dos homens. E eles jejuavam 2 vezes por semana. E cobravam os outros disso. A verdade é que eles usavam essa prática legítima, bíblica, como um padrão de religiosidade para as pessoas. Na verdade, eles usavam a prática do jejum como um palco de teatro para serem vistos e aclamados pelas pessoas. E as pessoas comentavam, olha, ali vai um fariseu que jejua pelo menos 2 vezes por semana. A lei nos manda jejuar 1 vez por ano, mas ele jejua 2 vezes por semana. E transformavam isso num palanque, numa plataforma. E é interessante destacar que Jesus não era contra o jejum, a prática corriqueira do jejum. Não, ele mesmo incentivou essa prática. Ele jejuou 40 dias ali no deserto. Ele incentiva a prática do jejum. Eu só não concordo muito com o que a gente fez com o jejum hoje em dia, né? A gente transformou jejum em dieta, a gente transformou jejum em... Ah, estou fazendo jejum de rede social, pastor. Uau! Que jejumzão é esse, rede social? Enfim, deixa eu voltar para a palavra. O fato é que Jesus, ele não era contra o jejum, mas Jesus condena essa prática como uma prática ritualística fechada, intransigente, como uma prática para chamar a atenção de Deus, como um atalho para que eu possa me achegar a Deus, ou me achegar à bênção de Deus, como uma prática exibicionista, e não como uma expressão de um coração quebrantado. Irmãos, a vida do Evangelho, preste atenção nisso, por favor, ela não combina com padrões rígidos. Até porque quem vive com Jesus precisa estar aberto a mudanças. Quem vive com Jesus precisa estar aberto ao novo. Porque Jesus vai levar você a práticas novas. Jesus vai levar você a renúncias. Jesus vai me levar a renúncias. O Evangelho é um chamado à vida nova. que Jesus está dizendo aqui é que o sistema religioso, preste atenção nisso, é incapaz de conter o vinho novo do Evangelho. O sistema religioso é como um odre velho, que muitas vezes a mensagem do Evangelho, ela não encaixa nessa velha estrutura. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, se nós não estamos transformando a nossa vida cristã numa estrutura velha, num odre velho, em que essa mensagem do Evangelho não está encaixando. E veja bem, eu não estou dizendo que o que é novo começou ontem, porque às vezes o que começa ontem já começa como velho, já começa dentro de uma estrutura velha. Tem nome de novo, mas é uma estrutura velha, é uma estrutura arcaica, é uma estrutura pesada, já começa com um negócio velho, mas tem nome de novo. Você conhece alguma coisa que tem nome de novo, mas é velho? Só tem nome de novo, só tem cara de novo, só tem aparência de novo, mas você vai perceber, é velho, é tudo do mesmo. O que Jesus está condenando aqui, irmãos, é que nós não podemos achar que a nossa vida cristã, ela cabe numa estrutura religiosa e que o Evangelho não tem compromisso com ela. A metáfora que Jesus usa aqui, você está entendendo isso? A metáfora que Jesus usa aqui é a metáfora do remendo e dos odres. Remendo e odre. Ele ilustra essa metáfora do Evangelho e dizendo que não se poderia conter dentro de antigos esquemas, no caso do judaísmo legalista, um novo coração. Por isso, por exemplo, que Jesus cura no sábado. Porque o que Jesus vem trazer é uma nova aliança, é uma nova mentalidade, é um novo paradigma. Para os religiosos, a lei estava acima das pessoas, mas na verdade a lei foi criada para servir as pessoas, e não o contrário. O que Jesus veio mostrar e colocar a lei no seu lugar. Jesus não veio negar a lei, irmãos, nós não renegamos a lei, mas a lei, ela existe para mostrar o quanto nós somos inúteis, o quanto nós não conseguimos, por nossas boas práticas, chegar a Deus. Esse é o propósito da lei. O problema dos religiosos é que eles pegavam a lei e usavam a lei para domesticar as pessoas, para oferecer uma estrutura para que as pessoas se encaixassem a ela. Esse é o problema dos religiosos. Esse é o problema, irmãos, quando nós usamos a lei para achar que pela lei nós chegamos a Deus. Não. A lei existe para mostrar o quanto eu e você somos pecadores. Então, quando Jesus cura no sábado, ele está dizendo, olha, o homem é mais importante do que a lei. O homem, a lei foi criada para servir esse homem. Quando Jesus usa o exemplo do remendo e do odre, ele está nos dando o exemplo de que nenhuma prática, nenhum esquema religioso, legalista, é mais importante do que a novidade do Evangelho, do que a mensagem do Evangelho, e que essa mensagem do Evangelho não cabe nesse odre velho. Imagine se você, só para você ter um exemplo, escuta, é rápido, né? Eu às vezes me esqueço disso. Preciso terminar. Mas imagine um exemplo da nossa estrutura aqui. A maioria, quando chegou aqui, encontrou essa estrutura aqui. Inclusive eu também. Mas uma parte das pessoas que estão aqui, talvez, conhecem a estrutura antiga dessa igreja, que é aquela igreja capelinha, que eu acho que era até de frente, assim, nós temos até uma maquete aqui na sala de reuniões dela. Mas imagine aquela estrutura dentro dessa igreja como hoje. Gente, igreja não é parede, igreja são as pessoas. Então imagine aquela estrutura dentro de uma igreja da Catedral Metodista no ano de 2025. A gente ia ter que fazer uns 20 cultos pelo menos no domingo. Não ia ter pastor vivo nesse lugar. Porque imagine, como é que você dá, hoje nós somos, só para comportar a igreja, a catedral, nós somos em três lugares, porque isso aqui não comporta. Se os três lugares decidem vir para cá, entra em colapso. Em algum momento essa igreja pensou, nós precisamos renovar essa estrutura, porque essa estrutura não dá conta, ela vai ruir em algum momento. E é claro que se nós continuássemos com aquela estrutura, nós não teríamos a igreja que nós temos hoje, porque você tem uma igreja para a estrutura que a serve. Então você tem uma estrutura de 20 lugares, você vai ter uma igreja de um pouco mais do que isso, óbvio, talvez o dobro, contando cultos diferentes, mas não muito longe disso. Você tem uma igreja para 100, uma estrutura para 100 pessoas, você não vai comportar muito mais, muito além disso. Entende o que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras? É que odres velhos não comportam a nova mensagem, a nova aliança, o que eu tenho para trazer a vocês. Eu quero destacar aqui, para a gente terminar, ao que eu preciso fazer então para receber esse novo que Jesus tem para mim, para você, para nós, todos os dias. Como então ouvir o mais de Jesus que Deus tem reservado para mim? Como então perceber a maneira como Jesus está se revelando, a maneira como Jesus está falando comigo e no mundo? Eu quero te entregar apenas uma lição, um princípio. Abra seu coração. Abra seu coração para receber o novo de Deus. Diga comigo, abrir meu coração. Jesus fala dessas duas metáforas. Ele diz, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Você sabe por quê? Óbvio, a fissura ela vai aumentar se você faz isso. E ele diz, ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Por quê? Naquela época, na Palestina, o vinho era guardado em odres de couro. E quando esses odres eram novos, eles possuíam uma certa elasticidade. Mas à medida que eles iam envelhecendo, eles ficavam enrijecidos, eles ficavam endurecidos. Quando você coloca vinho novo em vasilha de couro rígida, o vinho novo ainda está em fermentação, ele vai expandir, ele vai pressionar. O que que vai acontecer? O rígido quebra. Você vai perder tanto o vinho quanto você vai perder a vasilha. Então Jesus diz assim, olhe, coloquem vinho novo em vasilha de couro nova, porque a vasilha de couro nova, você tem ainda elasticidade, o vinho vai expandir o couro e ele vai aguentar, ele vai aguentar a pressão. Jesus estava falando da nova mensagem, Jesus estava falando da nova aliança, Jesus estava falando do novo. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala de novo cântico, nova aliança, novo mandamento. Em Jesus tudo se faz novo. E nós estamos em busca do velho. Nós estamos oferecendo coisas velhas para Jesus nos dar uma mensagem nova. Irmãos, a igreja relevante para os dias de hoje não é a igreja de 100 anos atrás. Por quê? Porque o mundo mudou. Se você apresentar a mensagem de 100 anos atrás para a sociedade de hoje, nós nos tornaremos uma igreja de odres velhos, irrelevante. Por que você acha na Europa, por exemplo, tem muitas igrejas tradicionais fechando, se transformando em boates, em casas de shows, alugando seus templos? Por quê? Porque não entenderam, estão apresentando odres velhos para uma geração nova. Não conversa, não tem ligação, o evangelho é o mesmo, a mensagem é a mesma, mas o odre tem que mudar. A maneira de receber a mensagem precisa mudar. Você não é o mesmo de alguns anos atrás, espero que não seja. Você que é adulto, não se alimenta mais de papinha, Por quê? Porque não dá conta, você precisa de uma comida mais substancial, você precisa de uma feijoada, né? Você precisa, olha aí, você precisa de um almoço mais rebuscado, robusto, né? Você precisa aí de um baião de dois, você precisa, sei lá, mais o que aí que você gosta, uma dobradinha para aqueles que amam, né? Eu particularmente dispenso, aleluia, mas você precisa de algo que dê conta dessa estrutura que hoje você é. E por que, irmãos, às vezes, em relação à mensagem de Deus, nós ficamos esperando que Deus fale a mesma coisa, a mesma mensagem, dia a dia, da mesma forma? Nós precisamos estar prontos para receber o novo que Deus tem para nós, porque nós precisamos nos tornar novas criaturas em Cristo todos os dias. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É interessante, o apóstolo Paulo, ele fala de uma jornada, ele fala de uma caminhada, ele fala de um processo. Toda vez que ele vai se referir à vida cristã, em alguns momentos, ele fala de uma corrida. Olha, eu ainda não cheguei, mas eu estou correndo. Olha, eu ainda não estou no fim, mas eu estou caminhando para lá. Eu esqueço das coisas que para trás ficam, mas eu avanço para as coisas que estão adiante. Irmãos, nós precisamos estar abertos para receber o novo que Deus tem para nós. Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos nos dispor. Tem uma coisa que eu sempre combati, no bom sentido da palavra, o bom combate, nas igrejas que eu passei, é a expressão, pastor, mas aqui sempre foi assim. Ah, você quer ver o seu pastor nervoso? Fale comigo assim, aqui sempre foi assim, pastor. Sempre esteve desse jeito, pastor, sempre fizemos dessa forma. Irmãos, o Espírito Santo é um espírito de renovo, de coisas novas. Deus quer falar com você de maneiras diferentes nos dias de hoje. Deus espera que você chegue na sua devocional sedento com o seu coração, ainda que você faça no mesmo horário, ainda que você faça no mesmo lugar, ainda que você faça na mesma posição. Deus está falando de um novo de coração. Deus quer que você, a expectativa de Deus é, meu filho, eu tenho coisas lindas para falar ao seu coração, não espere que eu fale da mesma forma que eu falei no dia de ontem, não espere que eu aja da mesma forma que eu agi, eu tenho coisas novas para dizer a você, porque você tem desafios novos no dia de hoje. A palavra que eu quero te entregar hoje aqui é, não se acostume com o velho, não se acostume com a presença, não se acostume com a forma, não se acostume com a maneira de Deus. Deus é soberano, Ele age e se revela da forma como Ele quer fazer. Amém? Eu estou terminando, meu filho, esses dias, falou em casa, Benjamin, falou em casa que ele gostaria de visitar o Museu dos Brinquedos. Acho que aqui na cidade tem um Museu dos Brinquedos, né? Minha esposa até já foi. E quando ela foi, eu me lembro, ela começou a me mandar um monte de foto. Olha, eu brincava com isso. Olha, eu brincava com aquilo. Olha. Irmãos, é interessante, e ele ficou curioso para conhecer o brinquedo dos pais, e eu tenho absoluta certeza que quando ele conhecer o brinquedo dos pais, ele vai olhar para aquilo e vai dizer assim, vocês brincavam com isso? Mas vocês brincavam? Qual era a graça de brincar com isso? Qual era a graça de fazer? E é claro, a gente fica com essa nostalgia, ah, era legal, tal, mas o fato é que esses brinquedos não conversam com a geração de hoje, não atingem, não alcançam a geração de hoje. A geração de hoje é uma geração conectada, tecnológica, é uma geração mais rápida. Eu desconheço alguém ainda hoje que usa, vou fazer merchandising aqui, né, que usa o Windows 95 no seu computador. Eu desconheço alguém que usa disquete. Pode até existir alguém no mundo, mas eu desconheço uma pessoa que ainda lida com as demandas do dia de hoje usando ferramentas antigas. O que Jesus está alertando para os fariseus e para os escribas é: vocês estão colocando ou esperando o vinho novo, apresentando odres velhos. Não tem vinho novo para odres velhos. Vinho novo espera odres novos. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: quais são os odres que você tem apresentado ao Senhor? Que tipo de odre você tem apresentado a Jesus? Um odre velho não comporta vinho novo. Simples, arrebenta. Não dá conta. A mensagem do Evangelho não dá conta para estruturas velhas, irmãos, para tipos de pensamentos que não acompanham o pensamento da mensagem, da revelação que Deus tem para nós hoje. Deus tem uma revelação para mim e para você hoje. Deus se revela de uma forma nova para mim e para você hoje. O maná que eles provavam no dia não podia guardar para o dia seguinte. O maná era o maná do dia. A minha oração é para que eu e você possamos nos livrar, como diz o autor de Hebreus, daquilo que nos atrapalha e do pecado. Muitas vezes o que nos atrapalha não é pecado, é apenas um tipo de posicionamento arcaico, que não combina com o que Deus tem para nos revelar hoje. E aí ele diz: e corramos com perseverança a corrida que nos é posta. Há coisas novas que o Senhor está chamando você para viver nos dias de hoje. Há coisas novas que o Senhor está chamando você para experimentar nele nos dias de hoje. Não se acostume com o que ele já te deu há alguns anos atrás. Busque o novo. Busque o novo. Mesmo no ambiente comum que você está, há coisas novas que o Senhor quer mostrar para você. Amém? Se coloque em pé, nós vamos orar, por favor. Nós já estamos terminando, estamos no finalzinho, mas feche teus olhos. Se você puder, coloque a mão no seu coração, por favor. Eu quero convidar você nessa manhã a apresentar o seu coração. Como está o seu coração nessa manhã? Será que o seu coração e o meu coração, eles não estão apegados ou estão voltados para aquilo que Deus já fez? E quem sabe você está esperando que Deus haja hoje da forma como Ele já agiu. Mas o que Ele está querendo nos mostrar hoje é que talvez há um caminho novo, que você e eu, nós ainda não percebemos. Talvez há uma ação nova, talvez há uma direção nova, e nós estamos esperando que Ele faça como um dia Ele já fez. Talvez nós estamos apresentando odres velhos para receber vinho novo. E estamos presos a passados, a maneiras, a comportamentos, enrijecidos, rígidos. Nós honramos o que Deus já fez. Nós honramos a maneira como Ele se revelou ao longo da história, mas nós cremos que há algo que Ele está fazendo hoje, e a nossa oração é: Senhor, que não passe de nós. Senhor, eu quero viver o que o Senhor está passando, se revelando hoje. Eu quero viver a maneira, a forma como o Senhor está agindo hoje. Passe por mim. Meu irmão, minha irmã, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso significa que nós ainda não vivemos tudo. Podemos ter vivido muita coisa já, mas ainda não vivemos tudo. Há coisas maiores que o Senhor ainda quer fazer na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja e através de nós. Há coisas maiores, melhores, que nós ainda não vivemos. Quem sabe você ainda não viveu a conversão da sua família. Se abra para o novo, se abra para ser luz de Jesus na sua casa. Quem sabe você ainda não viveu a conversão dos seus filhos. Se abra para o novo, Deus pode fazer. Quem sabe você ainda não exerce o ministério que você sabe que Deus o chamou para exercer. Se abra para o novo. O Senhor Jesus não cabe na nossa rotina, Ele é maior do que ela. Quem sabe Deus já está se revelando a você e você está esperando que Ele faça da forma como Ele sempre fez. Querido, abra seu coração. Remendo de pano velho não pode ser colocado em pano novo. Vinho novo não pode ser colocado em odre velho. Tenho certeza que hoje o Espírito Santo está, de alguma forma, nos apontando caminhos novos. Ele tem uma expectativa no seu e no meu coração para sermos homens e mulheres que têm saudades da presença, que buscam a presença sempre com um anseio novo, sempre com um anseio inesperado. Homens e mulheres que esperam o inesperado, que não se acostumam com o ritual, que não se acostumam com o que sempre foi feito. Não, há uma forma nova. Deus está se revelando. Obrigado, Jesus, nessa manhã, porque o Senhor nunca nos deixa no mesmo lugar. Obrigado, Jesus, nessa manhã, porque essa palavra, ela nos leva ao encontro de uma verdade de que o Senhor hoje está se revelando de maneira nova. Não é o mesmo de sempre, não. Pode ser o mesmo lugar, pode ser a mesma mensagem, mas eu tenho certeza que há vinho novo para nós, todos os dias. Senhor, nos ajuda a apresentarmos ao Senhor como odres novos, dispostos a mudarmos o que precisa ser mudado, porque é o Senhor quem dita as regras, é o Senhor quem dá a direção, é o Senhor quem dá o caminho. Nos ajude a nos apresentarmos como odres novos diante do Senhor. Mude, Pai, em nós o que precisa ser mudado, e nós não quebraremos por isso. Nos dê um coração maleável, nos dê uma mente elástica, expandida. Opere em nós a metanoia, Jesus, uma mente transformadora, uma vida transformadora, elástica, que é transformada conforme o Senhor nos manda. Mude o nosso caráter, mude as coisas de lugar, como nós cantamos, mude a nossa vida conforme a sua vontade e o teu querer. Livra de nós, Jesus, todo pensamento rígido, intransigente. Nos leve ao centro da sua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Obrigado, Jesus, por esse culto, obrigado por essa palavra. Te entregamos essa semana. Continue ministrando ao nosso coração, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Abençoe agora a escola dominical e tudo que será falado, ministrado, que saia do seu trono e que também, ó Deus, seja um ambiente de odres novos. Que o Senhor se manifeste de maneira nova, que o Senhor se manifeste de maneira maior. Entregamos a Ti essa semana que está por vir, que está chegando já, que já chegou. Te entregamos a nossa casa, a nossa família. Leva-nos em paz e em segurança. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a presença renovadora sustentadora do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja sobre a sua casa, seja sobre esta igreja, seja sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra, hoje e sempre. Se você crê, recebe, diga amém. Aplauda Jesus.